Maquiavel, que verdadeiro. Pois na vida tudo faz sentido quando você encontra uma saída nesta vida bandida. Nos confins da loucura, quero ver quem me segura. Posso ser esquizofrênico, mas no rap sou autêntico. Hey, em Teresina, cada esquina eu vou brilhando com o apoio do meu senhor. Pode crer, moleque, eu dentro fora do rap é meu valor. Vá que vá, mostrando pra você que esse doido aqui voltou contrariando a falta de fé daquele verme que em mim nunca acreditou, demorou que eu me humilhou. Sobrou, sou quem apavorou, sou louco. No centro da sua pergunta, sou MM bom. Mais culto do que nunca vou fazer do meu estilo, vagabundo gangsta. Pros cuias vadia que adoro falar, transformei minha raiva em uma forma de lutar. Pode crer, molequinho, pois aqui, acolá, sempre vou incomodar. Tô no meio do bem e do mal, no estilo original, ganhando espaço no rap nacional. Pode crer, molequinho, que eu sou louco, louco mesmo. É, com certeza, nas ruas o bagulho tá virando, tá trincando. E pouco a pouco tô saindo do seu foco. Sou meme bom, porra louca, não me esqueço. Microfone, a arma na mão, munição na cabeça. Sou meme bom, fazendo aquele som pro guerreiro e a guerreira. Já o vacilão do rap vai comer poeira. Sou viela, sou quebrada, sou mais um doido de favela. Tão perigoso quanto o vilão da sua novela. Pode crer, molequinho, pois aqui e acolá vou fazer do trampo louco pra todo mundo pirar. Viagem, mergulho no meu estilo gangsta. Pode crer, molequinho, viagem com calão pra Teresina. Pequena e a gente se tromba. É, eu sou louco, louco mesmo, véi. Ah, vou imigrando pro DF, Goiânia, outros estados. Quem me inveja no rap é o maior dos frustrados. É pra vadia a linguaruda do cenário. Vou fazendo a minha rima, não importa se ela é boa ou ruim. Que se for do estopim, ela gruda no rabo e na cabeça todos aqueles que desejam meu fim. MM bom, mais puto do que nunca. Aberto, ha. A convite aí do primeiro Illuminati que bater na minha porta, fila da puta. Primeiro Illuminati que bater na minha porta aí, a gente troca uma ideia. É isso aí, velho.